Ficheiro 19, página 185, novo capítulo. Nunca pensei que o Pacaça me convidasse para fazer parte do piquete dos contentores. O Mourita estava farto de dizer ao Sr. Acácio e mesmo ao Pacaça que gostava de ir fazer as rondas, mas eles nunca o levaram. É trabalho de homem. Tem de se passar a noite ao relento e estar preparado para o que der e vier. Os ladrões que apanharmos têm de ser castigados. A semana passada, assaltaram o contentor da Dona Celina e do Sr. Marques. Não conseguiram levar muita coisa, mas partiram a geleira, o fogão, as pernas aos móveis. Nem o Sagrado Coração de Jesus, que já era da mãe da Dona Celina, escapou. Os ladrões deviam ser comunistas. Só os comunistas é que detestam igrejas e imagens de santos. É ver o que fizeram na Rússia. Ladrões normais nunca teriam partido um santo, disse o Pacaça. O Mourita ficou furioso quando Pacaça me convidou. Ainda por cima fez o convite à frente de todos os que estavam a assistir à partida de sueca. O Pacaça tinha puxado a jogada a paus e tinha-se feito silêncio, porque o Sr. Belchior ia perder mais uma vez. O Sr. Belchior é tão careca como o Cris dos Sete Magníficos. Está sempre a coçar a cabeça brilhante e a apostar o whiskies em como vai ganhar ao Pacaça. Mas nunca ganha. O Pacaça tinha puxado a jogada a paus para apanhar a manilha de ouros do Sr. Belchior. Vira-se para mim e do nada. Pareces-me um rapaz às direitas. Tenho visto como tomas conta da tua mãe e irmã. Se quiseres, podes vir connosco hoje à noite. Temos muitos quilómetros de contentores para vigiar e precisamos de mais homens para as rondas. Se não defendemos o que é nosso, ninguém defende. O Pacaça arrecadou a manilha de ouros do Sr. Belchior, que disse, zangado: Com tanta sorte ao jogo, deve ter sido um infeliz no amor. As cartas ainda requerem algum saber. Mas o amor é o único jogo em que só é preciso sorte, respondeu o Pacaça, encolhendo os ombros. Fiquei tão contente que não sabia o que dizer. Podem contar comigo. A que horas tenho de estar pronto? É preciso levar alguma coisa? Calma aí. Não estamos a preparar um piquenique de senhoras, nem de escuteiros, disse o Sr. Belchior, acendendo um cigarro, apesar de os pulmões chiarem como os do pai chiavam. Encontramos-nos aqui embaixo por volta das 10. Dois avisos. Se fores friorento, é melhor não ires, que ao pé do rio o frio até nos faz chorar. E se tiveres estômago de rapariga, também é melhor ficares. Pode haver bronca da feia. Se apanho algum dos ladrões, atiro a doer. Não tenho medo ao frio nem aos ladrões, respondi. Fazes bem, rapaz, disse o Faria, baralhando as cartas. Não tens cá o teu pai, e um bocado de conversa de homens só te faz bem. Conversar com mulheres não é a mesma coisa. Conversar com mulheres é ouvir e calar, que elas não aceitam outro tipo de conversa. O Faria pousou o baralho em cima da mesa. O Sr. Acácio cortou. O Pacaça disse: Amigo Faria, você nunca disse uma verdade tão grande. Há os anos que a minha mulher morreu e ainda a ouço a matraquear-me os ouvidos. Deus a tenha em bom descanso, mas era mais chata do que as doenças que se apanham nas putas. O Pacaça deu mais uma passa e esmagou o cigarro no cinzeiro, cheio de beatas. A sala de convívio, apesar de ser grande, cheira tanto a fumo de cigarros que parece que o pai está sempre por perto. O Sr. Belchior olhou para as cartas que lhe saíram. É desta, amigo Pacaça, é desta. O Pacaça, nas calmas. Se você quiser apostar mais um whisky, vamos a isso. E o Faria. Só espero que consigamos apanhar os gatunos esta noite. Corto uma mão ao primeiro que apanhar. É o que os israelitas fazem aos ladrões. Acho que não são os israelitas, disse o Sr. Acácio a enrolar um cigarro. E a olhar para a Dona Jovita, que tinha acabado de entrar na sala de convívio, com um decote que lhe fazia saltar as mamas. Bons olhos a vejam, Dona Jovita, cumprimentou o Pacaça, fazendo de conta que as mamas da Dona Jovita não chamavam por todos. Tenho andado constipada, disse a Dona Jovita. Anda tudo doente neste hotel, como se já não bastasse o resto. É este frio, respondeu o Sr. Belchior. A senhora tem de se agasalhar. Os homens jogam tanto que as cartas já estão dobradas e gastas. O Faria pôs as cartas em leque. Se não é em Israel que cortam uma mão aos ladrões, é na Índia, é num país desses. Não interessa em que país é. O que interessa é ser uma boa ideia. Uma mão a menos já deve dar que pensar a um ladrão. Vamos sempre no carro do Pacaça, que tem volante à direita por ter sido comprado em Moçambique. Estacionamos no princípio do cais e os contentores perdem-se de vista ao longo da margem do rio. O Sr. Belchior diz que os contentores são as sobras do império. Não deixa de ter piada que estejam a apodrecer no mesmo sítio de onde o império começou. Alguma coisa isto quer dizer. Alguma coisa devemos aprender com isto. Tudo na vida tem os seus porquês. O Sr. Belchior fala sempre por enigmas e torna-se cansativo ouvi-lo durante muito tempo. Apesar de o carro ser do Pacaça, quem conduz sempre é o Sr. Belchior, porque o Pacaça não vê bem à noite. A culpa é das terras do fim do mundo. Não sei o que me estragou mais os olhos, se foi a luz ou se foi o breu daquele sítio. O Pacaça diz sempre isto, porque não há coisa que os velhos gostem mais de fazer do que repetirem-se. Os velhos do hotel não conseguem parar de falar do império, pelo qual ainda usam o fumo na manga do casaco em sinal de luto. Os do grupo de João Comunista chamam-lhes imperialistas reacionários e muitas vezes à maca. Deixe-se lá de comunismos, amigo João. Olhe que até os de cá puseram os comunas no lugar, diz o Pacaça. E logo o João Comunista. Ainda se vão arrepender, ainda se vão arrepender. Os homens do hotel não discutiam tanto se tivessem trabalho ou se os empréstimos do IARN não estivessem tão atrasados. Quase todos pensam como o pai pensava. A minha política é o trabalho. Só que o único trabalho que têm é procurar trabalho, que nunca aparece. Têm tempo de sobra para jogar as cartas, discutir política e olhar para as mamas e rabo da Dona Jovita e das outras mulheres. E para se assustarem com os boatos de cada dia. Os estrangeiros já não mandam mais dinheiro. Os comunistas estão a incitar o Comitê dos Trabalhadores do Hotel a tomar o hotel. E a primeira medida vai ser pôrem-nos na rua. O governo já deu ordem de esvaziar os hotéis, que já foi mama suficiente. Mas o que mais fazem é gastarem horas a lembrar-se do que perderam. Se me ponho a pensar no que lá ficou, dou um tiro na cabeça. Acho que já ouvi cada um deles nesta conversa pelo menos uma vez. Os homens também querem arranjar trabalho para mostrar aos mangonheiros da metrópole de que massa os retornados são feitos. Se conseguimos construir terras como as que fomos obrigados a deixar, também conseguimos mudar o atraso de vida que a metrópole é. Os de cá gostam cada vez menos de nós. Andámos lá a explorar os pretos e agora queremos roubar-lhes os empregos. Além de estarmos a destruir-lhes os hotéis, a destruir a linda metrópole que nunca mais vai ser a mesma. O Pacaça diz que a desgraça que nos aconteceu não é nada comparada com a desgraça que nunca deixou de acontecer aos de cá. E até o João Comunista, que discorda sempre do Pacaça, lhe deu razão. Não há pior desgraça do que nunca ter saído daqui. No meio de tanta miséria, a única coisa que medra é a inveja. A mãe não gosta que eu faça parte do piquete dos contentores. Era o que faltava. Passares a noite em claro a vigiar as coisas dos outros. Ainda por cima com este frio. Tenho sempre um trabalhão para convencê-la. O casaco e as botas que me deram no sítio da roupa são quentes. Levamos cobertores do hotel para nos enrolarmos e acendemos sempre uma fogueira. Mas a mãe insiste. É perigoso andares a fazer isso. Este país está virado ao contrário. Se te acontecesse alguma coisa, não sei o que seria de mim. O que diria ao teu pai? Não te deixo ir. Não quero o meu filho sem dormir, a apanhar frio para vigiar as coisas dos outros. Podia virar as costas à mãe, como o Maurita faz à Dona Esther. A mãe ia ficar fula durante umas horas. Depois passava-lhe, como acontece com as outras mães. Mas tenho medo que os demónios comecem a rondá-la e sossego-a o melhor que sei. Não se preocupe que não vai haver problema nenhum. É só uma noite passada à fogueira. A mãe também não gosta do Pacaça. Quando fala nele, gabo-lhe a paciência de ter contado quantas Pacaças matou. Digo-lhe que as histórias do Pacaça são mentira. É só para se gabar, não tem mal. Não há neste hotel quem não minta. A mãe baixa os olhos, como se a tivesse repreendido. É fácil uma pessoa enganar-se quando recorda coisas que aconteceram tão longe. E acaba sempre a dizer a mesma coisa. Vais na condição de te agasalhares e não faltares às aulas amanhã. Não queres saber. Se tiveres sono, tens de ir à escola para ser alguém na vida. Se eu tivesse estudado, não estávamos neste hotel. Mas os meus pais precisavam de mim a malhar o centeio e a verjar as oliveiras. E agora, sem estudos, nem um chão me dão para lavar. Não sei o que a mãe faria se descobrisse que falto às aulas. Vou para trás do pavilhão C, fumar com os outros retornados. Desço as rochas para ir ver o mar. Ou então ando de bicicleta de um lado para o outro e penso nas minhas coisas, na morte do pai, na ida para a América. Ainda não falei com a mãe e com a minha irmã sobre isso. Tenho primeiro de roubar os contentores dos mortos de Sanzapombo. É a única maneira de arranjar dinheiro para os bilhetes de avião. Quando me canso de pensar em coisas más, penso em como será dar um beijo à Teresa Bartolomeu ou no encontro com o Gegé e o Lee no cimo da Sears Tower. O Gegé queria marcar o encontro para o dia em que ele fazia 18 anos, mas o Lee não concordou. Porque os teus anos e não os meus, ou os do Rui? Porque sou eu o último a fazer 18 anos. Ainda discutiram por causa disso. Desentendiam-se muitas vezes por coisas de nada. Sugeri a passagem do ano. Deve ser bom ver o fogo de artifício do cimo da Sears Tower. Juramos que nos vamos encontrar no cimo da Sears Tower no dia 31 de dezembro de 1978. Tenho tantas coisas para lhes contar. O Gegé e o Lee ainda devem ter mais. Têm de acontecer mais coisas na África do Sul e no Brasil do que na metrópole. Na metrópole não acontece nada. Tirando a revolução. Não sei o que seria de mim sem a bicicleta. Às vezes fico cansado e com tanto frio, mas mesmo assim é melhor do que estar na sala de aulas. Tudo é melhor do que as aulas. Nem é por causa da puta de matemática. Um dos retornados que responda. A essa já nem ligo. Quero que ela e todos os que não nos querem cá se fodam. Não gosto de ir às aulas, porque não consigo prestar atenção. Não quero saber do que estão a ensinar. A única coisa que me interessa saber é como vou levar a mãe e a minha irmã para a América. E para ir para a América, tanto faz um ano de escola a mais ou a menos. Tenho é de continuar a decorar as palavras de dicionário. Decorar palavras é mais difícil do que pensava. Há muitas de que nem conheço o significado em português. O que é que quer dizer apóstata? Mas se até agora nunca precisei dessas palavras em português, também não devo precisar delas em inglês. A minha irmã sabe que tenho andado a faltar às aulas, mas nunca me denunciou à mãe. A minha irmã está diferente. Além de não fazer queixas à mãe, quando lá não fazia outra coisa, agora quer ser boa aluna. Está sempre a estudar. Não sei como a metrópole pode mudar tanto as pessoas. Ensinaram-nos tantas coisas sobre a metrópole, os rios, as linhas do caminho de ferro, e só não nos ensinaram o mais importante, que a metrópole muda as pessoas. Calhou-me fazer a primeira ronda aos contentores com Faria. Já tínhamos acendido a fogueira e o Pacaça tinha posto água ao lume para fazer café. As fogueiras lembram-me as caçadas. Pensando bem, isto também é uma caçada. Se apanhar alguém com as patas nos contentores, atiro a doer. Já me roubaram o que tinham a roubar. Palavra de honra e de Pacaça. O Faria tem uma katana pequena. E eu, uma lanterna, que hoje não é necessária. Está à noite, lua cheia, até a água do rio está clara. Este rio não tem crocodilos nem hipopótamos, como o rio Kwanza. Não é verdade que os rios sejam todos iguais. Duas margens e água no meio. Os contentores estão aqui há meses, mas os donos não os podem vir buscar, sem terem sítio onde os pôr. Têm de arranjar a vida primeiro. É estranho ver tantos caixotes ao longo do cais. Caixotes de todos os tamanhos e feitios, em madeiras de todas as cores. Ainda me lembro das tábuas de madeira no quintal do Sr. Manuel, no quintal da Dona Gilda. Nunca houve tábuas no nosso quintal, porque o pai insistia Não lhes dou um ano e estão a trazer as bicuatas para cá outra vez. Esta terra é nossa. O pai não teve razão. Os caixotes continuam ao pé do rio e nunca mais vão voltar para lá. O Faria ia parando para investigar barulhos que inventava. Nem um rato havia, quanto mais um ladrão. O Faria devia estar ansioso por usar o castigo dos israelitas ou dos indianos. Corta uma mão ao primeiro que apanhares. Já sabes quando o teu pai vem? Perguntou o Faria, passando a mão por uma das ripas de madeira que selavam dos caixotes. Nunca disse a ninguém que o pai morreu, nem sequer à mãe ou à minha irmã. Não ia saber como explicar. Ainda não, respondi. O rio tão perto. Se daqui partiram as caravelas para lá, também poderei partir daqui para a América. Xiu, disse o Faria, como se quisesse que eu parasse de pensar em ir para a América, e pôs-se em alerta outra vez. Parece que vi ali uma coisa a mexer. Não era nada, mas o Faria até se encostou de lado a um contentor para espreitar o corredor que se fazia entre duas filas, como nos filmes policiais. Rapaz, abre esses olhos e esses ouvidos, que esta ladruagem é fina. Acenei que sim. As únicas coisas que se mexem somos nós e as nossas sombras. Sabes o que eu te digo? O teu pai que se ponha a andar. A guerra a sério ainda nem começou. A FNLA e a UNITA têm Luanda sitiada. Os americanos e os sul-africanos vão dar luta aos comunas russos e cubanos do MPLA. O teu pai que venha enquanto é tempo. Fingi que investigava um dos caixotes para desviar a conversa. Mas o Faria? O que é que o teu pai fazia lá? Era industrial de camionagem, respondi. Isso até parece uma profissão mais importante do que a de doutor. Tinha caminhões, carregava café, algodão e sisal, expliquei. O Faria abanou a cabeça. Café, algodão e sisal. Vês a diferença? Aqui só há batatas e couves. Como é que se consegue fazer dinheiro com batatas e couves? Mas se o teu pai está à espera que a guerra acabe, está a perder tempo. Aquilo nunca mais vai ficar bem. Angola acabou. Caput. O café, o algodão, o sisal, o óleo de palma, os diamantes, o petróleo. Caput. Acabou tudo. Restam-nos estes caixotes. E a maior parte com tralha velha. Que os que mandaram coisas boas já as levantaram. Restam os caixotes de quem não tem dinheiro para os levantar. Nem casa onde pôr a tralha. Cada vez que olho para isto, dá-me uma revolta tão grande. Que miséria de vida! Se apanhasse o Rosa, coitadinho, punha-lhe as mãos no gasganete e só as tirava quando já não dissesse ai nem ui. Foi o filho da puta que incitou os pretos, sabes? Sabes que foi ele quem os mandou matar as nossas mulheres e os nossos filhos. Ai, se lhe pusesse a mão, a ele e a todos os que nos traíram, ao Bochechas e companhia, se lhes pusesse a mão, não ficava nenhum vivo. Não me importava de apodrecer na prisão. Nas margens deste rio, a mãe não ia poder falar do coração da terra, como quando íamos à Barra de Coanza. Aqui não há um mato tão fundo, onde nem sequer o luar consegue entrar. A metrópole é velha e já não tem um pedaço de terra selvagem onde a mãe possa inventar um coração. Mas que frio do catano! Esse teu casaco é quente? Perguntou o Faria. Que sim, respondi. É pena ser branco, continuou o Faria. Pelo menos é o teu número. A mim não me deram nada de jeito. Deitei tudo fora quando cheguei ao hotel. Uma das camisolas até comida pela traça estava. A mim deram-me esta camisola que é bem quente. Abri o casaco para mostrar a camisola com renas encarnadas. Ah, agora andas com bichinhos, gozou o Faria. Também me deram estas botas. Levantei as calças para o Faria ver que tinham atacadores e sola de borracha. Umas botas de inverno a sério. Tiveste sorte, resmungou o Faria. E o que é isso escrito nas costas do casaco? Didja, leu Faria. O que é que isso quer dizer? Também não sei. E a voz da Teresa Bartolomeu por entre os contentores. Ei, Didja. Basta a voz da Teresa Bartolomeu para a noite ficar mais quente. Ei, Didja. Não sei o que Didja possa ser. Tornou o Faria intrigado. Sabes o que te digo? Se falássemos todos a mesma língua, era mais fácil entendermos-nos. Até os pretos nos teriam entendido. Estes contentores é que me fodem a cabeça, disse o Faria, parando à frente dos contentores dos mortos de Sanzapombo. Cada vez que vejo estes contentores, dá-me um aperto na garganta que nem consigo respirar. Quando olhamos para isto, é que se percebe a sorte que, apesar de tudo, tivemos. Estes coitados não escaparam. Duas famílias inteiras. Que massacre! As cabeças foram encontradas à entrada de Sanzapombo e o resto espalhado, sabe Deus por onde. Os filhos da puta matavam e espalhavam os bocados dos corpos para impedir que voltassem a viver. Acham que só se o corpo não se puder juntar é que a morte é a sério.